Controle, Salvador, é o gol 1-3-3-3 para o Salvador. Decolou aos 4:30, chame controle 119.35. Controle ao gol 1-3-3-3 para o solo. 3-3-3, vigilância, submantenha nível 3, meia dúzia zero. Só vigilância ao 3-6-0, gol 1-3-3-3. 3154, controle desse, mantenha 2500, altímetro no 0 no 1. 2500011, 3154. Após etapa, proa Serra Vitor 366. Após etapa, proa Serra Vitor 366, 3154, 19200. Quatro milhas para o Serra Vitor 372, reduza para a aproximação, chame a torre 1-18-612. 18-612, reduzindo, 4-4, boa. Torre Salvador 4064, 3 milhas do Serra Vitor 372, ainda não está baixado para o lado, transfere. Centro tráfego azul 4064, continua a aproximação, após treino de pouso acha travado. Informa os primeiros 1200 metros fechados. 10.200 a menos, encontrará baixa travada, 4064. Aguardando autorização para pouso. Muito boa tarde, é o Papatá do Oscar Serra Mike. Oscar Mike, Aracaju, 190 nível, confirme o pátio que se encontra. Cadê a guarda do PTA, pátio 5, decola da 17, ciente da Tango. Sim, decola da 17, pátio 5, será coordenado, guarda de cópia. Aí. Novembro, Vitória da Conquista 080, será coordenado lá de cópia. Facilidade, Oscar Serra Mike, a senhora posterior o copo? Negativo, não tem sua autorização, não tem um poder legal para autorizar, guarde. Excesso. Controle, chame centro agora, Frequência 1288. 288, boa tarde. 154, direto, Serra Vilta 366. Bom, 366, 364. Salvador, tudo bom? Muito bom, boa tarde, 3193 da TAM, seja informação ativa, atualização Galeão. Qual nível de polêmica, senhor? Fiz uma 3, qual nível para o Galeão? Confirma, senhor? Qual nível para o Galeão? Ah, só um minutinho. 380 seria ideal pra gente. 380 será coordenado, base. Muito obrigado. Oscar Serra Mike na escuta. Sim, valeu. Encontro com o 7 na linha, o mesmo informou que Aracaju está com um pátio lotado. Inclusive tem duas aeronaves realizando espera aguardando decolagem. Vai prosseguir para Aracaju dessa forma? Sim, valeu. Romeu Atalasca. A gente vai, quer descer pro 085? Tá autorizado, mas tem as condições visuais dessa estar a nível 085, Romeu Atalasca. Ju, nível de voo 190, Golf 677, Aerovia, decola da 17, primeira curva à esquerda, saída Conde, 5536, o transponder, o controle 19.8. 5536 no transponder, 19.8 na Conde, Aracaju 190, conforme essa Serra Mais, primeira curva à esquerda, pronto para acionamento. Apenas corrigindo, o controle é para 19.35, confirme o POB. 04-1935. Fracionamento táxi 2086, bom voo. Vai. Oi, boa tarde, Papa Tango Oscar, já vai para o acionamento. 3154, informe visual com a pista. Já está visual, 3154. Gente, aguarde para a transferência de comunicações, 3154. 3154. Salvador, bom dia, é o Azul 4064. O 4064, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Quilo. Montará 64. Zona 54, chame agora a torre Salvador 118, decimal 6. Salvador 118, 6354. Vou parar de ler, 4. 1 de confirme o pacto que se encontra e a intenção de decolagem 1710. 3154, reporte Serra Vitor 372, trem de pouso baixado travado, informa os primeiros 1200 metros fechados. Tente a condição da pista, reportará, passamos 372. Acionado, pronto para o táxi, até Serra Mais. Serra Mais, autorizado, táxi via Papá, reporte para ingresso, pista no fecho. Papá, reporte para ingresso, Papá, vai. Eco Zulu November, cortejamento correto, confirme o POB. 04, ciente, fracionamento táxi 2, 108-612, bom voo. Acho que será mais autorizado ingresso, táxi via pista, poste alinhado e pronto, cabeceira 17. Passaria alinhado, obrigado. Zero, informação Serra, boa tarde. 1780, boa tarde. Assuna identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 050. Mari, 050780. Motorizado 380, Galeão, aprisionou no 4. Decola pista 10, curva direita da El Blast 5554, é o transponder 935, é o controle de saída. Leve copiada por 380. 380. Contingimento correto 05, portão, reporte quando pronto. Tá pronto, pushback acionamento 05. Gente, quando a equipe de solo irá passar o Embraer 190 da Azul, essa cauda, quando o mesmo livragem está autorizado seu pushback acionamento 05. Gente, após a passagem do Embraer, a gente inicia o pushback, então. Chama para o táxi. Tá, 3193. Próximo Juliette, fazendo minha conta. Gente. Azul 4064, ingresso a Juliette, posição... Pronto, eu vou falar aqui. 09. 09, quadrado, tá. Sim, eu venho autorizado o táxi, eu tô ponto de espera da 17. Mantenha a posição, estimado 30 segundos de teclagem. Acho que será, Mike. Sua nova sede será Pouca Transição Aracaju, sede que acorda no nosso sede com a esquerda. Pouca Aracaju está presente, acho que será mais talvez agora. Será mais que perdeu Pouca Aracaju, está livre da colagem? Mantenha a posição, aguarde 10 segundos. Posição, ponto de espera da Tapa, é com o Zulu não, velho. Acho que Serra Mike autorizada a colar pista no 7.130 graus 089. Vai, certo. Zulu novembro autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no teto. Serra Mike, decolou 1800, chame controle 119-35. Tem circos, Oscar Serra Mike. São 3154, solo 00, livre à direita, no solo 121, décimo 9. Livre à direita, são solo 219, 3154. Tô ali, boa tarde, papai, vamos lá, se quer lá. Quer confirmar? Acho Mike, Serra Mike, aciona 5536. 5536, Serra Mike. 7 no solo. 7, grato pela informação, Axul 9. Solo Salvador, boa tarde, Webjet 6703. Ciente informação, Tango, autorização de tráfego nível 340, Brasília. 340 Brasília, será coordenado, 6703 da Web, aguarde cópia. Ciente, só pode adiantar a saída, por favor? Saída agora em transição ao Fito. Gole ao Fito na sua escuta, Webjet 6703. Saluta 3193 para o táxi 85 a bordo, 4 horas até no Guarulhos. Não copiei o PUB alternativo, apenas autonomia. Sem problema, 85 a bordo, tem 4 horas de autonomia até no Guarulhos. 3193, autorizado táxi Juliette Alfa, reporte antes do Taxi Delta. Juliette Alfa vai reportar antes do Taxi Delta. A Delta irá dar passagem, a Delta irá dar passagem ao Airbus e acompanhei quem ia ingressar via aquilo. Sem problema. Vai chamar da Delta então via Alpha e Zedek. Pato 3, 154, ingressa via aquilo, Pato 3, no Pato 3, aguarda instruções. Ok, ingressa aquilo, Pato 3, aguarda instruções, 3154. 30 graus, 08 nós. 70, Vito 368. 70 autorizado, Servito 368 da presente, descendo para 040. 040, 170 reportará passando 3193, ingressa Delta, chama Torre 108-612, ajuste no 091. 8-612 na Delta, obrigado. Em identificação, chegada Mare, desse Mateus 050, ajuste de altímetro em Salvador 10-11-1675. Sente, tá, sem intenção de realizar o RNAV da Pistona 0, descendo para o 05, para o 050, Bono 675. 7, Gol no 675, quando mais próximo será autorizado? Certo, no 675. Doutor Salvador, boa tarde, TAN 3835, informação Tango, cruza 150 para o 120. TAN 3835, acendo a edificação, chegada Bonf, desce mantendo nível 100, ajuste de altímetro em Salvador 10-11. Ativo, para o nível 100, sentido ajuste 1011. O TAN 3835, como então, traça uma posição de 11 horas, 11 milhas, mesmo rumo, mantendo 085, Papa 28 Alfa. 3835. 3 a 2 e 500, boa noite, seu procedimento. Afirmo, gol no 780, ajuste 1011. 1011. Eco Zulu November, contato radar, suba e mantém inicialmente o 040, saída agora. Eco Zulu 40, November. Salvador, boa tarde, Golo 648, formação Tango. 648, acendo a edificação, chegada a mar, disse mantém um 060, ajuste 1011. O Golo 648. Chegada a mar, ajuste 1011 para o 060, Golo 648. Novembro, autorizado direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, ATR. Dirigindo uma centena, espero visual com o tráfego 3835. 3835, desse mantém o nível 040. O 3835. Mandou até a coordenação, cita o RNAV da 10-642. Entende, quando mais próximo será instruído para o procedimento? Mesmo no mesmo assunto. 2 milhas para a Serra, aviso 366-1780. Tango. O Gol 1780, chame a torre, 118-6, completando o procedimento. 262, muito obrigado. Controle, muito boa tarde, 3193 da TAN, decolou da EL, quando possível desejo voar da EL. Acho que a Serra Maia chama agora o centro, 12685 ao término 2545. Portela 372, 780. Acho que a Serra Maia centro agora, 12685 ao término 2545. Colou, torcendo a posição 400, vai lá. 3193, contrato radar, suba nível 380, saída da EL, transição Blast. Da EL, beleza. Autoriza a plug da EL? Autorizado, da EL. Da EL, então. Para 3193. Romeu, até o Oscar. Controle Salvador. Autorizado agora sobre o voo em Tijuca, após prosseguindo ali para México, destino Salvador, Romeu, até o Oscar. Se possível, até o 075. Até o Oscar. Impossível copiar essa mensagem. O Romeu, alta lógica. Controle o número 75, está autorizado o RNAV, dá uma zero. Após etapa, irá voar o serviço 366 para o final do procedimento RNAV. Com o número 75 descendo para o nível 050, aguardando informação de tráfego. Sei, nota do 050, após o TAP, voo Serra Vitor 366, voo no 675. Atende, acho que o nível da resistência de 4.000? Negativo, sub o nível 040, informe tráfego na posição de 11 horas, 18 milhas, rumo Nordeste, passando 080 em descida 050, banho 737. Nós, número 4 na aproximação. 220, Gol no 648. Gol no 675. Retração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite localizador, gol no 675. Adução para 2209, gol no 675. Certo, adução para 2209, no 675. Rodando, rodando a pesca. Romeu, até lógico, prossiga. Qual é a rastrada agora? Adução, 2/2. Vixe, está no caso, só para o radar sobre a voz Tijuca e após prosseguir no corredor forte para a radar conservador, rodando a pesca. Solicitando de Alto de Tijuca após prosseguir para Salvador via Corredor Forte, é isso? Afirmativo, vamos ver a pergunta. Se possível, está toda a zona 085. autorizado, Romeu Hotel Oscar direto Ipujuca, mantendo 085, condições visuais. Muito obrigado. Até lá. 1835 irá efetuar a RNAV. Vai completar o ILS. Então, 1835 vai ter ação para sequenciamento e final LS. Foi na proa 200. Proa 200, 3835. Está cruzando mais prontinho para 2000? Afirmativo, 2000 pés autorizado, 1011 o ajuste. 1011, 3835. Terceiro. Prossiga, 2. É só para confirmar, um pouquinho à frente da marca de toque, à esquerda do eixo, é pintura da pista aquilo? Branco 737 também em descida para o 060. O meu hotel, acho que em Pujuca é dentro da terminal Salvador? Sim, eu vou para a época. Poderia informar a radial do destino? Para São Salvador, o Romeu Hotel Oscar. Já o 01, está pronto para o táxi, está livre até a interseção. Só para confirmar, Campo Formoso está dentro do acordo entre as cidades que no, é necessário o plano de voo, igual o voo local aqui, missão, sim? Aqui, Matheus, está bom do plano. 28-325, até volta, beleza? 28 na radial 202, 25 milhas fora, hora da parada. Atingiu 050, voo no 675. Tudo em 075, desce e mantém o 030. Entende, vai descer para 030 e manter o 1675. Matheus, outra prova? Foi possível copiar 25 milhas, poderia confirmar a radial? Radial 30, Salvador, radial 30 de Salvador, 25 milhas. Copiado. Radial 030, 25 milhas, o Romeu Hotel Oscar. Autorizado. Ufa, agora está no radiante pegar no corredor forte aqui, ó, na Alaska. Essa prova está autorizada, ele é 3835. 3835, curva esquerda agora para a 155 para interceptar o localizador em forma estabilizada. 155, toma lá, 3835. Pelo 675, reassuma a navegação na proa do Servito 366. Sim, o Servito 366, agora no 675. Alguma coisa. Tchau, que eu vou passar aqui pra Infraero aqui, vamos. A da direita então tá um pouco apagada, a esquerda tá visual, né? É, a esquerda dá pra ver 100%, a direita 0%, aí acaba confundindo um pouquinho. Ok, obrigado, vou passar pra Infraero aqui. Obrigado.